Enquanto isso, no QG do Weakcast. Ah, galera, pô, eu tô cansado, cara. Vocês sempre atrasados pra gravar o cast. Não, tô cansado disso, cara. Porra. Porra, cara, eu tava ocupado ali no banheiro, mano. Foi mal. Ah, bigode, lá de ser chato, pô. Vambora logo aí com essa porra logo. Parei de palhaçada. Desculpa aí, cara. Eu tava levando meu cachorro pra passear e namorar um pouco. Caralho, mano! Que porra é essa, cara? Que isso, cara? Eu sou o T-800. Fui enviado do futuro para impedir que o legado dos podcasts seja ameaçado. Venho de muito longe convocar os bravos, os destemidos insurgentes para liderarem um único foco de resistência da internet, o Weakcast, e salvar a sua semana com muita informação, muito humor e um pouquinho de cagação de regra. Hasta la vista, baby. Se você não escutar, só quero que saiba que eu voltarei. Oi, pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o Weakcast. Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Weakcast, galera. E estamos com os insurgentes mais bonitinhos da internet, Albino Moreninho. Cara, açaí é bom demais, maluco. Walter Supermercado. Vou falar de um tema que todas as nossas mães adoram, que é drogas. E hoje o Kenan não veio e arranjamos um substituto à altura, ele que é delegado de polícia e também professor da Universidade de Estácio de Sá, Bruno Gilaberti. Opa, fala aí, rapaziada. E eu, galera, o Bigode, o seu host, vamos lá. E aí, galera, hoje o podcast ele vai ser um pouco especial, né, porque o Walter acabou de cair e vai entrar aí daqui a pouco, com certeza. Nós vamos falar hoje sobre um filme que a gente vai sair da esfera dos quadrinhos hoje, a gente vai sair daquela cultura nerd de massa, a gente vai para um outro lado da cultura nerd, que são os filmes, né? A gente vai falar de um filme hoje muito legal e mais sobre o assunto que o filme aborda, que é o Albino vai me corrigir com certeza, porque eu faço questão de falar de sacanagem, que é o Sicário. Sicário. Valeu, Albino. Obrigado. É, e, cara, o filme que... Eu já vou até começar falando mal, eu que defendo a dublagem aí, né? Quando você tá vendo em inglês, fala que, assim, é Sicário, que significa franco atirador. Aí você vai ver na porra da legenda, tá escrito matador de aluguel, né? Só pra confundir a galera. Que ele tem um tema até interessante, que... O interessante da gente falar do filme é o seguinte... Ele foi um filme que ele passou um pouco despercebido aí no ano passado. Ele até concorreu ao Oscar, acho que se não tiver enganado, de melhor mixagem de som, alguma coisa assim. Prêmio técnico que ninguém liga, geralmente. E o tema que ele aborda é muito interessante por vários motivos. Ele trata de um tema que é um tabu ainda na sociedade e que tem muito problema. Mas quando você vê o filme na perspectiva norte-americana e mexicana, você vê que, até num certo ponto de vista meu, o Brasil não tem nem problema com o tráfico de drogas. Posso até estar falando, cagando aquela regra básica, né? E o filme, ele tem a Emily Blunt, ele tem aí o Benicio Del Toro, ele tem mais quem, Albino? Tem o Kairen que tá fazendo Thanos, e só consigo... É o Kairen que era pra fazer o Batman, e tá fazendo Thanos agora. Esqueci o nome. Ah, sim, o Josh Brolin. Isso, é, né? Josh Brolin, esse cara. E também a gente tem o cara que tá fazendo aí o Lands of Tomorrow, né? E o que consiste o filme? A Emily Blunt é agente federal e ela vai estourar uns traficantes lá. E quando ela estoura a casa com a equipe dela, ela descobre uma coisa que ela não imaginaria que ia encontrar. Que é uma parede cheia de defuntos e o problema ali é muito mais embaixo. Ela descobriu que a casa estava sendo usada como um cemitério do cartel. Né? Aí nisso eles acabam também descobrindo uma bomba no subsolo da casa e tal. Aí ela meio que tropeçou em algo muito maior, né? Bem, não, ela tropeçou em algo muito maior. Sim, verdade. Que é por causa disso que a gente tem a interferência do personagem do Josh Brolin e do Benicio Del Toro. Exatamente, é por isso que ela entra no esquema maior da situação. Né? Mas assim, o filme em si ele vai acabar tratando disso, né? Que é a briga dos cartéis de drogas no México, né? E aproveitar que tem aí uma presença de uma pessoa com muito mais gabarito de traçar esse paralelo aí do que a gente, que só caga a regra aqui no programa, eu queria aproveitar e perguntar pro Bruno o seguinte, o Brasil em si, ele também enfrenta esse problema com cartéis de drogas, com líderes tentando tomar conta, ou isso é realmente só coisa de filme? Não, claro que acontece, cara, aqui tem também. Embora nosso crime organizado não seja esse crime tão novelizado como o dos filmes, etc e tal, nós temos, sim, aqui no Rio de Janeiro ele é até um tanto desorganizado, né, seja brigas de facção, Comando Vermelho, Terceiro Comando, etc. Isso desorganiza um pouco a atividade. Mas em São Paulo, com o PCC, lá a gente tem uma organização funcionando azeitadinha. O negócio aqui é complicado também, não é fácil, não. Assim, a gente, em relação aos Estados Unidos e o México, a gente tem uma vantagem, porque a gente não tem esse problema muito da fronteira ou o México e os Estados Unidos que vai ter uma exclusividade desse problema. Porque a gente até estava comentando aí sobre o documentário que também tem no Netflix, que é o... Já esqueci o nome, Albino. Cartel Land. Obrigado, Val. Que você tem um problema ali em relação ao quê? A fronteira americana, né, do pessoal querendo entrar nos Estados Unidos e com isso você entrar com drogas e tudo mais, e os cartéis instalados ali próximo à fronteira, né? O Brasil, em relação a essa questão de fronteira, ele também tem esse problema ou não? A diferença de fronteiras é que a nossa fronteira não tem tanta visibilidade quanto a mexicana, né? Fronteira México-Estados Unidos. Mas se você for pensar na grande faixa de fronteira que a gente tem com o resto da América do Sul, incluindo aí Paraguai, por exemplo, que é uma grande porta de entrada de drogas e outros países, o problema na fronteira aqui também é bem complicado. Só que não há esse enfrentamento tão grande como há lá nos Estados Unidos e no México. Por conta desse enfrentamento é que surgem esses grandes cartéis com mortes, etc., atividade de exército, e isso chama atenção para lá. E aqui a coisa é menos fiscalizada, consequentemente tem menos visibilidade. E digamos que também fica próximo ali da fronteira, o mercado consumidor e tudo mais, isso tem um certo diferencial. Com certeza tem. Aqui o grosso da droga vem para Rio e São Paulo. Não sei dizer como é que é lá nos Estados Unidos, se o consumo da droga também já é mais colado na fronteira, mas acredito que ali seja uma coisa mais disseminada, seja uma coisa mais difundida. Falando, eu tava vendo no YouTube, no Vice, sobre o aumento de uso de heroína, de uso e de produção de heroína no México. Bem interessante, um vídeo de 30 minutos, depois eu ponho o link junto com o e-cast pro pessoal ver. O que é interessante a gente frisar, né, que no filme, né, a gente vai fazendo sempre esse paralelo, que ele mostra que eles estão atrás de um chefe do cartel de drogas que eles querem trazer pros Estados Unidos, né. Então tem uma cena aí que eu acho que é uma das melhores do filme, eu não vou lembrar o nome do diretor agora, mas pra quem viu, ele é diretor também daquele filme Os Suspeitos, que é com Hugh Jackman, com... Benicio Del Toro. Não. O diretor do filme. Que O David Villeneuve. Que ele dirige Os Suspeitos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Ele também dirige O Homem Duplicado, que é uma adaptação de um livro, de um conto, na verdade, do José Saramago. Então, acho que é com... Um dos gêmeos. Jake Gyllenhaal. Eu tava querendo terminar de ver esse filme e não consegui. Eu achei porcaria. Então beleza. Então, Albino e suas opiniões muito fortes, é isso que vale. O interessante do filme é que os Estados Unidos, como sempre, tentando mostrar aquela soberania dele, policiais do mundo, né? Eles invadem um terreno mexicano, pegam o chefe do cartel e vão interrogar numa base militar americana, né? E a personagem... Não é o chefe do cartel. Na verdade, é alguém ligado ao cartel. Eu acho que é o número 3 do cartel, foi assim, que é irmão do maluco, que é número 1. Sim, o objetivo é justamente chegar no chefe do cartel. Agora, pra fazer o quê, ninguém sabe até o final do filme. Falta, aproveitar falando e ainda não falou muito, dá esse panorama aí, por que eles querem ir atrás, assim, qual o papel central do personagem do Josh Brolin e do Benicio Del Toro? Bem, o Josh Brolin, pelo que deu pra entender, ele é um policial de barreira ali, basicamente da DEA. Não, e ele trabalha basicamente... O Josh Brolin, ele é da CIA... E o Benicio Del Toro é um contratado que é um maluco totalmente alheio de tudo e tá só querendo acabar com o cartel. Não, na verdade ele tá querendo se vingar pela morte da filha e da filha e da esposa. Da filha e da mãe, da mulher dele. Então, tem a personagem da Emily Blunt, né, que é uma ela é da CIA também, né, basicamente. Não, a Emily Blunt trabalha... É do FBI, perdão. Ela é do FBI e o personagem do Josh Brolin é da CIA. Isso, exatamente. Até então, parece que é uma operação conjunta entre o FBI e a CIA, né? Pra tentar acabar com o narcotráfico ali da região. E chegar ao chefe do cartel. E tem esse personagem misterioso do Benicio Del Toro, que até então não se sabe se ele é um torturador, se ele é um policial especializado e tudo mais. Se ele é um policial mexicano... E ele trabalha em conjunto com a personagem da Emily Blunt e do Josh Brolin. Só que aí descobre-se no final que o objetivo não era chegar no cartel, não era prender ninguém. Basicamente, era um plano de vingança do próprio Benicio Del Toro para chegar ali no narcotraficante ou no intermediário do narcotráfico de Medellín, eliminar e depois utilizar a personagem da Emily Blunt como escudo, né? Fazendo ela assinar um contrato... É basicamente que o FBI isenta ele de qualquer culpa, de qualquer coisa que tenha acontecido. É, então, o que o Walter tá falando... A Emily Blunt foi usada por quê? Porque a CIA, ela não pode usar... ela não pode operar em território americano sem o aval de um agente federal. Ou seja, ela ali tá de bucha de canhão na situação, sabe? É, porque ela tá ali só pra meio que dar sinal verde pro pessoal fazer o que já queriam fazer, entendeu? Não, porque ela pensa, né? Ela e o amigo pensam que vai ser só em El Paso a missão, né? Quando eles vão e invadem o México. Né? Ela achando que ia ser em El Paso e eles vão lá em Juarez buscar o maluco pra pegar na base, sabe? Que, por sinal, essa cena dá uma das cenas mais manhãs do filme, cara. Aquela cena do tiroteio da ponte é 10-10. Sim, sim, cara. Acho que é uma das cenas mais bem filmadas aí que eu já tenha visto de ação. Porra, muito bem feita, cara, muito bem feita. Ô, Bruno, pegando pra esse panorama, eu acabei que eu não fiz a pergunta se você já teve a oportunidade de ver o filme, a gente soltou aí 1 milhão de spoilers, né? Que, assim, isso, essa operação americana, no caso, é meio que um reflexo da política antidrogas americana que a gente vai ver nascendo lá com Richard Nixon, né? Que os Estados Unidos tentou fazer uma guerra contra, uma política contra as drogas, e até hoje continua, mesmo que dando tiro no próprio pé, né? Que eles não resolveram o problema das drogas nos Estados Unidos, né? É, quando vocês começaram a contar o filme, eu quase desliguei, né? Mas fazer o quê? Tem que continuar ligado, porque eu vi, agora não vou ver mais essa porcaria. Vocês já me contaram tudo. A questão da política antidrogas. Primeiramente, você tinha essa questão do Nixon e tal, mas hoje... Isso principalmente passa pela questão da pós-política, que é até uma questão levantada pelo Žižek, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, não tenho a menor ideia, o cara é esloveno, não fala esloveno. Então, se não for assim, vai ficar sendo, então tá tudo certo. Ele fala aquela questão da pós-política, que é a superação da ideologia, né? Você não tem hoje mais políticos com grande viés ideológico, hoje os nossos políticos são mais gestores, e isso afasta um pouco do povo. Da questão política, do voto, do parlamento, etc. e tal, você acaba apostando na criminalidade como uma forma de atrair de volta a população para o interesse político. Os políticos passam a apostar nessa teoria do medo, na expansão da criminalidade, em criar um assediador, né, a figura do assediador, para que a pessoa busque proteção junto à política, aqueles que fazem as normas, etc. e tal. Então, a questão das drogas, que começou por um viés, hoje assume uma proporção política muito intensa. Apesar da ONU, por exemplo, já ter recomendado a descriminalização das drogas, etc. e tal, você não vê uma vontade política muito grande nos países, em geral. Né? Você não vê algum outro europeu, alguns estados americanos, você não vê, principalmente na América Latina, essa disposição para descriminalização ou para pensar de forma séria em outra política, porque essa que está aí não está dando certo. O Mujica aí, ele seria o inverso disso tudo, né? Pelo menos na América Latina, né? No caso. Ele tem ideias arejadas, né? O Mujica, ele é uma cabeça pensante, apesar de parecer uma pessoa simplória, ele está muito longe disso. Ele é uma voz dissonante em relação à América Latina como um todo. Não digo, claro, que não haja pensadores no Brasil, etc. e tal, que defendem uma superação dessa política, uma coisa diferente, que a situação seja vista por outro viés, por outra ótica. Mas não é essa a política que prevalece, salvo no Uruguai. Alguém sabe a situação, como é que resolveu lá do Uruguai, como é que ficou, cara, depois de estar em Beira da Maconha lá? Alguém sabe a situação lá? Mas em relação a estatísticas, eu sei pouca coisa, mas me parece, pelo pouco que eu li, me parece que número de mortes violentas, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro, nas nossas estatísticas, a gente chama de letalidades violentas, lá houve uma queda vertiginosa, foi uma coisa estúpida. Então, se a gente for analisar por esse único prisma, claro que qualquer análise unidirecional é uma análise falha, mas por esse único prisma parece que é uma coisa que está dando certo. Eu tinha visto muito por cima, alguém falando que não deu muito certo, coisa assim, mas eu nem prestei atenção também, que eu não me interessei muito sobre isso. Tá por outra política que o Mujica tomou, que está muito associada à nossa realidade, quer queira ou não, tentar criar uma sanção ali, uma espécie de impedimento a programas sensacionalistas de final de tarde. Isso também, basicamente, que locupletaram de alguma forma, de outra também, a violência, a escalada da violência e tudo mais, como a gente vê aqui no Brasil. E lá teve uma certa regulamentação e, consequentemente, com essa regulamentação, percebeu-se que, acompanhado também com essas políticas de drogas e tudo mais, acabou diminuindo a violência e a criminalidade lá no Uruguai. Verdade. Pode falar, Bruno, desculpa, pode falar. Não, pode falar, tem problema. Não, eu não ia pegar nesse lance que vocês estão falando do seguinte, né? O Brasil, infelizmente, não, eu não vou dizer que ele está no... Não quero rotular no retrocesso, né? Mas a gente ainda tem esse problema com a questão dos políticos, né? Sem polêmica, Albino. No caso aí, do Bolsonaro, no caso. Eu só tô falando, acho que você se exalte aí, queira dar tiro, que não sei o que lá. O Bolsonaro, ele é o cara que ele ganha o voto pelo medo, né? Tá se questionando a questão do nem precisa usar o Bolsonaro. Eu posso usar um exemplo de um político aqui de Belém, que ele é deputado federal, que ele é amigo do Bolsonaro, que é o delegado Edemauro. Que ele é muito conhecido por estourar cativeiro aí, de drogas e tudo mais. Ele já teve a cabeça prêmio aí, pô, traficante. Conseguiu capturar, inclusive, o traficante que estava oferecendo a cabeça dele a prêmio. E ele virou uma espécie de herói por parte da população. Principalmente porque ele acabou se favorecendo muito por esses programas que eu acabei de falar. De finais de tarde, sensacionalistas. Porque tem a primeira parte aqui do Cidade Alerta, né? Que é regional. E tem a outra que é nacional. E a regional, basicamente, ela aparecia muito. E também tem um programa específico, que é o Rota Cidadão 90, que ele aparecia muito estourando cativeiros, capturando bandidos, fazendo várias operações nesse sentido. Por conta disso, ele se aproveitou dessa popularidade, acabou se elegendo, foi o deputado federal de maior voto aqui do estado do Pará. O segundo, se eu não me engano, foi do PSOL, Edmilson Rodrigues. E tá dando o que falar lá no Congresso, já... Teve discussões com o Jean Willis, já apareceu várias vezes aí com o Jair Bolsonaro, defendendo pena de morte e tudo mais. Aí a pergunta que eu faço até pro Bruno é o seguinte: a nossa lei antidrogas, ela é uma boa lei? Ela é uma lei que ainda tem furos? É uma coisa que é para proteger o usuário? Quem a gente tem que punir, né? Porque o usuário de drogas, ele ainda é muito mal visto no Brasil, né? E eu vejo muito a galera falando assim, um exemplo. Ah, porque as drogas são ruins e não sei o que lá, mas os dados e estatísticas que a gente tem, que é o cara que bebe, que bate na esposa, é o cara que bebe, que causa acidente ou causa confusão na rua. Assim, a gente tem que mudar a nossa lei de drogas ou não, ela tá boa, e os juízes que tem que começar a parar de julgar com a opinião deles e com a pressão da mídia aqui no Brasil. Hoje, desde a hora do almoço, eu já consumi drogas várias vezes, né? Tomei vinho já comi fritura, então já usei cafeína, então tô usando drogas desde o início do dia, tô inclusive quase numa overdose já. Mas olha só, a questão toda é a seguinte: a nossa legislação de drogas ela é meio esquizofrênica. Porque, ao mesmo tempo que a nossa lei de drogas penaliza com muita intensidade o tráfico, ela é liberal em relação ao uso, mas não aquele liberalismo todo. Ela é um liberalismo em cima do muro. Você não tem pena de prisão para o usuário, e até acho até razoável que não tenha, mas ao mesmo tempo considera o usuário um criminoso, né? Ele é aquele criminoso que não é tão criminoso, eu só não descriminalizo para não dizer que eu não descriminalizei. É basicamente isso que a nossa legislação de drogas faz. O que a gente tem que pensar é o seguinte: a partir do momento em que a gente vai tratar o usuário, o uso de drogas, como problema de saúde pública, e me parece que isso é razoável, porque é a melhor forma de você lidar com o problema, de você resolver. Então, se você criminaliza o uso de drogas, você te afasta o usuário da busca pelo tratamento, da busca pela solução do seu problema. Inclusive, também os dados estatísticos passam a não ser confiáveis, né? É aquele negócio, você quer combater o tráfico de forma efetiva? Libera a droga, libera a venda das drogas. Isso é muito mais eficaz do que a punição intensa. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma pergunta para você em relação de qual é a diferença da descriminalização das drogas para legalização das drogas, porque há muita confusão ainda nesse sentido. Muita gente acha que é a mesma coisa. É verdade, é porque existe uma confusão, um senso comum, melhor dizendo, que diz que o fato de uma conduta ser ilícita, ela é necessariamente criminosa. Não é. Você tem ilícitos de várias ordens. Você pode ter um ilícito penal, um ilícito administrativo, um ilícito trabalhista. Legalizar as drogas significa liberar, né? Liberar o consumo, etc. e tal, liberar a venda. Agora, descriminalizar é simplesmente não ter mais essa conduta como criminosa. Não quer dizer que ela não possa ser um ilícito de outra ordem. Nós temos aí várias tentativas no mundo de lidar com esse problema, talvez nenhuma tenha sido ainda absolutamente eficaz, mas fato é que essa política da criminalização já está provada por A mais B que não dá certo. A gente pega, por exemplo, aqui no Rio, acho que foi agora, nos últimos dias, nós tivemos não sei quantos policiais baleados, uma coisa absurda. Isso nada mais é fruto isso é fruto da política de drogas, dessa política de confronto, né, com traficantes, da criminalização intensa. Enquanto a gente não pensar melhor nessa situação, enquanto a gente não tentar buscar uma alternativa mais segura, a gente vai continuar nessa barbárie do nosso dia a dia. Eu acho que em Portugal eles descriminalizaram as drogas. Obviamente tem um limite entre posse e tráfico, mas eles fizeram isso e acho que ajudou a resolver o problema, sim. Na Espanha, eu sei que não sei exatamente a quantidade, mas parece que são três, a pessoa pode ter na sua casa três vasinhos de maconha para produzir a própria droga, por exemplo, para que com isso ela não precise. Ela pode ser, o uso nesse caso seria liberado e ao mesmo tempo você deixaria de financiar organizações criminosas. Não sei se é a alternativa mais eficaz, a gente novamente chega aquela situação do em cima do muro, né? Nem tanto cá, nem tanto lá, não me parece que seja a melhor alternativa. Quando a gente teve a lei seca nos Estados Unidos, foi a época de maior crescimento do crime organizado lá, né? Então, acho que o combate às drogas vai muito por esse lado. Você cria a proibição que cria o crime organizado e, por outro lado, você tende a não descriminalizar porque isso traz dividendos políticos, né? A questão do dividendo político é uma coisa muito séria. Ninguém quer hoje descriminalizar ou pensar ou sequer debater a descriminalização das drogas. Por quê? Primeiro que é um debate impopular. E depois porque muita gente vai deixar de ter voto numa descriminalização dessa. Sim, sim. É aquela história de que... Pode falar. Além disso, tem certo moralismo por parte também da discussão do tema em si. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Aquela história, né, que político não faz obra de saneamento básico porque não dá voto que tá debaixo da terra, né? É bem, bem complicado isso hoje em dia, essa política aqui no Brasil. É bem complicado isso mesmo. A gente vai ter na lei de drogas, né, dois artigos que eu tava até vendo hoje, revendo, que ele vai tratar aí, né, o crime, pelo que eu vi, de quem é o usuário e de quem não é o usuário, né? No artigo 22, a gente vai ter no seu caput dizendo que quem adquire, guarda, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Aí ele vem com o inciso 1º, 2º e 3º, dizendo que é advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e a mediação, a medida educativa de comparecimento ao programa ou o curso educativo, né? Que seriam penas para quem consome. Em contrapartida, a gente vai ter uma dicotomia aí em relação ao artigo 33, que ele também fala, ele encaixa mais coisas, né? Que seria, no caso, o título 3 dos crimes, que ele fala importar, exportar, remeter para tráfico, produzir, fabricar, adquirir, vender, guardar, trazer consigo, oferecer à venda, e ele vem falando outras coisas aí. Ele também vai trazer como uma criminalização, se eu não estiver enganado, né? Por ele conter certos verbos em ambos os artigos, isso traz uma preocupação para quem é consumidor, no caso, e não é traficante, porque o cara pode ser usuário e tá lá guardar, mas o artigo e adquirir, mas o artigo 33 também traz essa nuance. Isso na hora do vamos ver, e o pessoal acaba falando que é o pobre que é preso, o rico não é. Traz um problema na hora mesmo de tipificar a conduta do usuário? Traz, sem dúvida nenhuma. Antes do nosso convidado falar, eu vou contextualizar o que o Bigode disse. Ele está se referindo à lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que é basicamente a lei de instituição do Sistema Nacional de Políticas Públicas, o SISNAID. Ele citou basicamente os capítulos 3 dos crimes e penas e o capítulo 2 dos crimes, que é onde está o artigo 33. Pode falar. Isso aí traz uma confusão, sim. Por quê? Nós não temos na lei 11.343 uma definição muito precisa de quem é o usuário e de quem é o traficante, né? O que o artigo diz basicamente é que nós temos que levar vários fatores em consideração. Quantidade da droga, claro, o sujeito foi preso com uma tonelada de maconha, com certeza aquilo ali não é para uso próprio. Quantidade da droga, ela tem que ser considerada, as circunstâncias sociais, o local da prisão, o fato, por exemplo, do sujeito apresentar algumas posses e, de repente, não ter um emprego que justifique o fato dele ter aqueles bens que ele está ostentando. Tudo isso é um tanto inseguro, isso acaba ficando numa apreciação muito subjetiva. Não é raro a gente ver um usuário sendo preso como traficante. Muitas vezes o traficante se passando por usuário. Aqui no Rio é bastante comum. O camarada está ali vendendo droga na comunidade tal, ele fica com um papelotezinho, cocaína no bolso, para, se for abordado, se passar por usuário. O resto ele deixa escondido próximo a ele. Quando a hora chega um consumidor, ele pega umzinho lá e vende, por aí vai. Mas não sei, eu tenho minhas dúvidas se estabelecer uma diferença objetiva em traficante e usuário, se isso não causaria até um número maior de erros judiciários. Tem essa proposta no Supremo. O Supremo hoje em dia já está discutindo a questão da pertinência ou não da criminalização da posse de drogas para consumo pessoal. Isso está sendo discutido lá, embora um dos ministros tenha pedido vista e não saia de cima do processo. E nessa discussão, o ministro Barroso tentou estabelecer alguns critérios objetivos de diferenciação, e parece até que equivocadamente, porque não é o judiciário que tem que fazer isso, parece que aí ele está atropelando um pouco o legislativo, naquilo que a gente chama de ativismo judicial, né? Mas há essa tentativa, não sei se o estabelecimento de critérios objetivos vai dar resultado para melhorar a situação, mas de uma forma ou de outra, do jeito que está agora, vem causando muitas injustiças, sim. Aí, ô Bruno, eu queria te aproveitar. Pode falar, Walter. Fala aí, depois eu falo. Inclusive, é um lance interessante que ele falou, que eu posso falar no capítulo 1 dos princípios e dos objetivos do sistema, do SISNAID, no caso, em que ele elenca aqui os princípios básicos do SISNAID. Ele fala dos direitos fundamentais, dos respeitos às pessoas de diferentes etnias, de certos valores éticos, culturais. A gente sabe que isso tudo é perfeito na legislação quando se respeita algo chamado Estado Democrático de Direito. Só que, como o nosso convidado falou, tem um certo código ali, uma certa conduta por parte da polícia e até mesmo do judiciário de fazer um certo julgamento entre as pessoas. Por exemplo, se um cara é pobre, é encontrado... eu gosto sempre de exemplificar desse modelo. É pobre, é encontrado usando drogas, então, obviamente, ele é um traficante. Então, vale mesmo o depoimento do policial e ele é condenado. Agora, se é um riquinho e tudo mais, não. Ele não é um usuário, não é traficante. Não, ele não é traficante, ele é só um usuário, basicamente. Então, eu faço essa seguinte pergunta. Você acha que esse capítulo 1, ele é respeitado por... alguns membros do judiciário, ou, como você falou, tem muito esse negócio de pré-julgamento, inclusive entre os juízes, os promotores de justiça, no geral? Eu acho que eu posso responder essa pergunta até saindo um pouco da seara do tráfico de drogas e entrando na seara do direito penal como um todo. Né? Embora exista no direito penal hoje uma base de princípios, uma base dogmática muito voltada uma aplicação democrática do direito penal, aqui no Brasil, isso é subvertido à torta direito. Né? Nossos tribunais, mesmo a nossa polícia, em geral, aí já é considerando o sistema penal como um todo, são órgãos muito refratários, né, ao direito penal democrático. Nós temos aqui um viés punitivista muito grande, vem dessa concepção, que eu falei lá no início, da pós-política, de você trazer a guerra ao crime como parâmetro, né, para que seja respeitado, para que um político seja eleito, etc. e tal. Toda essa questão da guerra ao crime, da cultura do medo, tudo isso leva a uma aplicação do direito penal como instrumento de abuso. O direito penal se torna arbitrário, ele se torna uma forma de contenção populacional. Você usa o direito penal para manter o status quo, para manter uma sociedade estratificada, quem está no poder continua no poder, e as classes subalternas são tão somente uma massa de manobra para que você sustente esse poder. A gente precisa mudar essa cultura, mas mesmo no judiciário ela é muito enraizada. É muito difícil de você mudar isso de uma hora para outra. Sim, a gente tem até o exemplo recente dos 450 gramas de cocaína que foi encontrado no helicóptero de um certo deputado, não, de um certo senador da República, que eu não vou falar o nome, obviamente, para não dar processo. Que ninguém não deu escuta nada, essa merda, Walter. Ninguém escuta essa merda, pode falar à vontade. Que é o Perrela, que foi presidente, inclusive, do Cruzeiro, né? Mas acho que é o seguinte, droga, o cara foi presidente do Cruzeiro, tava num helicóptero cheio de droga, acho que droga por droga o presidente do Botafogo tem bem mais. Alguém aí nem tá recalcado que o Vasco ganhou hoje, né? Mas tudo bem. nem vou atiçar muito porque é convidado, né? Vai que pode dar aula pra mim de novo e é perigoso, né? Olha o vascaíno aí, ó. Não sou vascaíno, nem gosto de futebol, pô. Pegando melhor, nessa... Eu sou flamenguista, mas tudo bem, né? Pegando nessa pauta aí que o Walter levantou, né, que era o que eu ia ia também perguntar, mas não tão brilhantemente pro Bruno, que é o seguinte, no caso que o Walter levantou, o pobre ele é preso e o rico não é, isso é um problema, teoricamente, aí te perguntando como delegado de polícia, isso é problema do delegado que faz o inquérito, é do MP, é do juiz, é do advogado, do defensor público que não fez um bom trabalho, é para entrar na porcentagem da política do vamos prender mais gente para mostrar que o Estado tá fazendo alguma coisa? De quem seria talvez uma culpa aí? Há um culpado ou não? Problema do sistema, né? E não é só no Brasil. Isso é assim no mundo. O judiciário, que é o órgão que deveria ser responsável por controlar, por observar os princípios que norteiam o direito penal e etc., e dar uma aplicação com ele consentânea com a realidade social. Né, mas isso não é feito. Uma das críticas que se faz ao direito penal, e novamente saindo da questão do tráfico, falando do direito penal como um todo, é que o direito penal é seletivo. Sempre foi, né, mas em determinadas épocas essa seletividade ela fica mais evidente. Eu falo que o direito penal é seletivo, ele se volta justamente contra algumas castas e não contra outras. Se a gente observar o tratamento que é dado aos crimes tributários, por exemplo, onde você paga o valor de um tributo, depois de sonegá-lo e se livra da punição, isso não acontece no furto, Isso fica bem claro, essa seletividade, esse tratamento diferenciado. Furto é o crime do pobre. Então, se o camarada furtou R$1.000 e devolveu R$1.000, ainda assim ele tem que ser condenado. Agora, o camarada sonegou R$100.000 e pagou antes de ser denunciado pelo Ministério Público, tá tudo certo. Esse livro do processo, que o que interessa para o Estado é a arrecadação e não o dolo do sonegador. Né? Aí, por aí a gente já vê o tratamento diferente que o nosso direito dá às diversas classes sociais. Tem até um exemplo aqui no meu estado que, basicamente, como eu falei para vocês, tem traficante de drogas aqui e tudo mais. Eles vão pro xilindró, ficam anos na cadeia apodrecendo. E teve uma quadrilha aí de garotos de classe média que estavam vendendo êxtase na porta das baladas. Que simplesmente eles não duraram um dia na prisão e que estão respondendo processo de liberdade. É por isso que eu sinto muito essa questão do Estado Democrático de Direito, que eu acho que ela é válida apenas para um setor, uma casta da sociedade, enquanto para outra há a punição. Fala, Albino. Faz a polêmica. O Walter, ele diz como se, o cara é pobre, ele é abusado pelo sistema. Cara, na verdade, quem abusa o sistema é o rico, mas segue em frente. Eu estava esperando o Albino polemizar. Não, só para falar, tipo assim, o que aconteceu na verdade é que o rico abusa do sistema, né? Mas. Não, porra, deixa quieto não, cara, que tu fale, porra. Eu só queria falar isso mesmo, tá ligado? Porque o problema não é bem o sistema. Não, assim, mas eu concordo com o Albino. Com certeza, o rico ele encontra brechas assim no sistema. A diferença é que o pobre ele vai preso porque não tem dinheiro pra, porra, pagar um advogado que vai achar uma brecha na lei. Não, demônio, cara. Eu tô falando justamente isso. Tudo bem, pode seguir em frente, vai, pode seguir em frente. Eu tava sentindo falta desse embate de vocês dois, de se amarem. Não tem embate, cara, isso é coisa da cabeça do Albino. Eu tô falando uma coisa e ele tá pensando outra. Tudo bem. Se amem. Se tá ame. Bom, continua. Não, mas a gente falou pouquíssimo do filme, né? Mas o filme ele vem trazendo essa questão, né? E aproveitando que a gente tem um convidado que pode dar essas respostas pra gente, né? Até pra o nosso público aí que deve adorar puxar um e tudo mais. Realmente existe os cinco que escutam, né? Existe a questão do mal necessário, Bruno? Tipo assim. Acaba acontecendo o quê? Tem um traficante que a gente não... Será que teria um traficante que a gente não deveria prender? Tipo, ilustrando melhor, a questão do Iraque. Foram lá, prenderam o Saddam Hussein e tá a zona que tá. No Rio de Janeiro a gente encontra essa realidade? Olha, vamos deixar não, esses... Mataram. Mataram. vamos deixar tal grupo ali, porque ali eles se regulam, entre eles tá tudo bem... Ou não, teria que ir prender geral e tentar acabar, fazer essa política aí, que infelizmente é o que a gente tem em mãos, de combate realmente às drogas. Tem que ir lá e prender, ou tem que existir essa politicagem aí de o Estado não quer que faça isso ou aquilo? Qual seria a solução no caso? Os órgãos que integram o sistema penal, eles não têm que se preocupar com uma questão política, né? Claro que os integrantes do sistema penal, as pessoas, os indivíduos, eles podem ter suas opiniões, eles podem ser a favor ou contra a política de drogas, eles podem achar que em determinada facção é melhor fazer uma repressão e contra outra não, porque socialmente talvez seja mais adequado, mas são opiniões pessoais, a opinião pessoal ela não pode ficar na frente da aplicação da lei. Se eu tenho uma lei de drogas hoje, da qual eu posso até discordar, mas ela existe... Eu, como delegado, por exemplo, não posso simplesmente fingir a inexistência dela. Tem que cumprir. A minha opinião não pode ficar acima daquilo que o legislador deliberou, porque senão eu passo a ter uma ditadura do eu mesmo. Né? Passo a ter uma aplicação solipsista do direito. Ou seja, o que vale é a minha consciência, e não o que foi deliberado pelos representantes do povo, ainda que eles não sejam muito confiáveis. Né? Então, me parece que essa questão de você atacar uma facção e não atacar outra por uma questão de... Para evitar, de repente, até uma consequência colateral maior. Eu já vi isso acontecer. Você atacar uma facção que estava encastelada há muito tempo no lugar e isso trazer uma repercussão criminal ainda maior para determinada região. Eu acho que isso não pode ser uma opção política. A lei existe, ela tem que ser cumprida, quer a gente goste, quer não, né? E a partir do momento em que eu faço essas escolhas, muitas vezes essas escolhas descambam para o acordo, para a permissividade e muitas vezes para aquela promiscuidade entre o órgão e aqueles que atuam à margem do Estado. Não acho isso saudável, não acho saudável, não. É, a pergunta que eu ia fazer, mais ou menos, é sobre o PCC. Eu escutei um programa, um tempo desses, o Salvo Melhor Juízo, um podcast, que eles falam que, basicamente, o número de homicídios dentro das penitenciárias, ele vem diminuindo muito por conta de algumas facções criminosas. Porque há sempre um acordo ali entre as facções criminosas e alguns poderes ali, delegados, o pessoal da penitenciária e tudo mais no geral, para tentar minimizar esses danos, minimizar essas mortes. Você acha que com o tempo houve essa diminuição das mortes? Você acha que, de alguma forma ou de outra, facções criminosas como Comando Vermelho, PCC, eles são, de certa forma, um mal necessário? Ou você acha que tem que reprimir mesmo o coisa do gênero? É, quando a gente fala em mortes diminuindo, isso me parece que sugere a existência de uma facção hegemônica, né? Alguém que passou a comandar de forma quase que absoluta uma determinada região. Claro que isso não é saudável, porque tende a essa organização criminosa crescer. A partir do momento em que ela não tem oposição, ela cresce. A partir do momento em que ela cresce, ela se enraiza cada vez mais no Estado. É, galera, a gente teve um problema técnico aí, o Bruno ficou sem internet, né, o nosso convidado. Vamos tocar aqui na frente eu, o Walter e o Albino, né, sobre essa questão, né, a gente fez um podcast um pouco mais, tá fazendo, né, um podcast um pouco mais diferente, né, um pouco mais sério, posso dizer assim. Vocês viram que a gente não fez muitas piadinhas hoje, que é um problema que a gente tem no Estado. Cada um que mora, eu e o Albino moramos no Rio, o Walter mora em Belém, o Kenô, que não tá aqui, também mora no Rio, né, a gente tem esse problema das drogas e tudo mais. E a gente, pegando num contexto mais nerd aí, falta, né, acho que não é mais filmes, né, mas a gente tem poucos filmes hoje em dia, com a invasão dos filmes de super-herói, um filme que trate disso como o Sicário trata, né. Aí, pegando mais um viés do filme, o que vocês acharam do filme em si, essa mensagem que ele diz, né, que tem aquela cena que a Emily Blunt, ela sobe lá o telhado, aí o cara fala, né, porra, tá vendo aí, ó, agora estão comendo as cabeças aí e tudo não, mais. É, você corta a cabeça da cobra, você vê o seu rio pegar fogo, uma coisa assim que ele falou. É, o que vocês acham disso aí? Cara, o filme pra mim tem uma mensagem bem clara, entendeu? Eles tiveram que fazer algo, vamos botar assim, não contra a lei, mas caralho, algo errado, entre aspas, pra conseguir fazer algo ilegal. Exatamente, ilegal pra conseguir fazer um bem maior, entendeu? No caso, eles tiveram que ignorar todas as leis, tiveram que simplesmente assassinar o cara e foda-se, pra conseguir trazer um bem maior, que seria a estabilidade no país, né? Essa pra mim foi uma mensagem. Foi bem o bem maior. Na verdade, o que rolou foi uma vingança ali, pessoalmente, do cara que era um advogado, o Benito Del Toro. Não, eles usaram. Termina de falar. Não, foi justamente uma vingança que o Benito Del Toro foi fazer lá em relação ao intermediário do cartel ali de Medellín. E foi aquela coisa, matar coelho com dois coelhos com uma caixa nada só, basicamente. Que é basicamente matar o intermediário ali de Medellín e o cara, de uma certa forma, também promover a vingança dele, sabe? Walter, assim, meio deturpada, parece que realmente o que ele fez foi algo certo, correto, mas, pô, ele passou por cima de legalidades e agiu com vingança e não... conforme a lei e respeitando as legislações de ambos os países. Mas Walter, olha só, o intermediário de Medellín era ele, era o Benicio del Toro, Medellín na Colômbia, cara. O que aconteceu? Eles acabaram com o cartel mexicano pra botar o cartel colombiano no lugar, porque como o cartel colombiano traz estabilidade, entendeu? Isso que eles fizeram no filme, entendeu? Então, era isso que eu ia falar. Assim, eu não acho que se resolveu o problema. Trouxeram, né, uma estabilidade, tá ligado? Eu nem vou dizer estabilidade, nem isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é o seguinte, tipo, que assim, o Benicio Del Toro, né, ele vai buscar uma vingança ali, mas ele não tá querendo resolver o problema do tráfico de drogas entre os Estados Unidos e o México. Mesmo que ele queira trazer a estabilidade, como o Albino colocou aqui, né, o grande lance é que, além dele fazer tudo pela uma motivação própria, o problema vai continuar, que eu acho que não é um problema que vá se resolver. Eu e o Albino, a gente viu aí o documentário que você tem no tanto, início, né, fala o Walter. Tanto que no final do filme tá lá o garotinho, que é filho do policial, que é morto pelo Benicio Del Toro, que ele utiliza como plano pra poder chegar próximo do cara lá, era intermediário, e ele tá no campo de futebol jogando bola, e quando ele tá quase para fazer o gol, eles ouvem um tiroteio. E basicamente esse tiroteio é um simbolismo, quer dizer que no final eles não resolveram problema algum, cara. E continua tudo a mesma coisa. É, que esse é o grande lance, né? O documentário que eu e o Albino vimos, que eu citei no início, ele trata disso também. Infelizmente. Eu tava esperando a deixa pra alguém falar o nome pra mim. O Cartelland, ele mostra isso no final do documentário. Que infelizmente o problema não vai ser resolvido. Porque os Estados Unidos, aí, como eu citei, né? Ele vai vir com a questão aí lá no Nixon. Olha quanto tempo que os Estados Unidos tá fazendo a luta contra as drogas e o problema não foi resolvido. O nosso convidado aí citou a questão do Al Capone, né? Da lei seca. Porra, lei seca, os caras, eles queriam prender o Al Capone de qualquer jeito. Foram prender o Al Capone por sonegação de impostos. Sim, foi quando teve porque o uma mundo... das coisas que é rara lá, uma coisa que é rara lá nos Estados Unidos é, não, uma coisa que eles respeitam muito lá dentro, basicamente, são os impostos. Tanto que o pessoal da FIFA foi preso por causa disso, né? Sonegação de imposto. Tanto que hoje em dia, cara, quem não sabe, em alguns estados ainda é proibido você fabricar um moonshine. Moonshine, pra quem não sabe, era a bebida legal que eles faziam e vendiam, entendeu? Que seria mais ou menos como a cachaça daqui, né? Mas segue em frente. Esse é o grande problema. A gente vai encontrar esse problema, né? Porque você vê aí o cartel de drogas e tudo mais, né? Qual seria, talvez, a solução? Porque, deixa eu contextualizar, cada estado lá dos Estados Unidos tem uma legislação específica, seja para drogas, para união... Aliás, união estável hoje em dia em todo o país, para pessoas do mesmo sexo. Mas em relação às drogas, em relação a consumo, por exemplo, de maconha para fins recreativos e medicinais, cada estado tem uma legislação específica. Por exemplo, em Washington é permitido, se eu não me engano, no Texas não é. Então, quando ele tá falando da questão dessa bebida... É permitido em três estados. Em três estados. Washington, Geórgia e Colorado. Três estados. Basicamente, é proibido dentro de um estado, dentro de vários, alguns estados, né, lá dos Estados Unidos, mas os outros não têm legislações específicas quanto ao consumo dessa bebida e à fabricação dela. Pode falar, Bigo. Não, eu ia falar, a solução, talvez, pra gente talvez acabar com esses grandes cartéis, seria a legalização das drogas, né? Talvez seria realmente... Mas aí, terminei, Bigo, acho que eu falo agora. Não, então, o grande lance seria esse, né? A gente liberar as drogas talvez seria a melhor solução, porque... Eu acho que não é legalização, é descriminalização. Por isso que a gente tava falando da diferença de criminalização. Não, é assim, você... A questão é que a legalização... O que aconteceu quando liberaram a maconha nos Estados Unidos? O cartel tomou uma porrada de 2 bilhões de dólares, entendeu? E aí vem um problema que, quando as pessoas falam de legalização de maconha aqui no Brasil, de droga aqui no Brasil, eu penso o seguinte, tudo bem, você vai dar uma porrada no tráfico, certo? O que eles vão fazer para recuperar esse dinheiro, cara? Porque nos Estados Unidos eles conseguem segurar, conter a onda, porque eles têm a polícia efetiva, criando ou não também tem forças armadas efetivas, tem serviços de inteligência que funcionam, e aqui no Brasil a gente não tem isso, entendeu? Se eles vão lá, dá uma louca... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Se fosse tão efetivo assim, tinha acabado com o problema das drogas lá. Em comparação com a gente, o deles funciona, tá ligado? E principalmente o sistema judiciário, tá ligado? Fica pra nós, Albino. Fica pra nós. A gente nem é o principal mercado consumidor, cara. Não, o mercado consumidor é a Europa. Sim, mas eu tô falando o nosso problema aqui, o nosso tráfico, tá ligado? Eu tô falando uma situação mais doméstica, não mundial, tá ligado? Vamos botar assim, tudo bem, a gente libera aqui a maconha. O que tu acha que vai acontecer? Tu acha que o traficante vai tomar um prejuízo e vai ficar quieto na dele? Não vai, vai ter que fazer outra coisa, entendeu? Eu acho isso muito preocupante. Albino, na boa, você... Na boa, Albino, tu acha que maconha... Ah, tu tá dando um exemplo no caso da maconha, tu tá dizendo que a maconha dá lucro, né? Não, exatamente. Tô dando só exemplo da maconha. Não que a maconha seja mais vendida, porra assim, tá ligado? Pode trocar com qualquer droga. A questão principal é, o cara vai tomar um prejuízo. Como é que tu acha que ele vai querer recuperar esse prejuízo, entendeu? Que eu acho que pra mim isso seria preocupante. Muito, eu acho que realmente é muito complicado, né? Eu acho que... Eu não sei se o Walter e o Albino concordam comigo... Não sei, o Bruno, né, o nosso convidado, ele falou, acho que o problema também é como a mídia aqui também cai em cima, né? A gente tem aquela famosa capa da Veja, né, não, Walter? Do Fábio Assunção, né, e do pobre, né? O pobre, ele usa ele que financia, o caralho é quatro, o playboy, ele usa, como é que a gente vai recuperar esse bom moço, né? Nesse caso, não tô falando da questão do Fábio Assunção, tá? Tô falando do rico em geral. Como é que a gente vai recuperar esse bom moço da guerra das drogas que cultiva... porra, é foda, né? A gente tem um Datena aí da vida fazendo uma mídia sensacionalista do caralho aí, à tarde, né? Não sei se vocês concordam com isso. O que vai ter que mudar? A consciência das pessoas ou dos políticos primeiro? Cara, eu acho que é dos pessoas, né? Das pessoas, cara. Porque você mudando a consciência das pessoas, você, por consequência, muda os políticos, tá ligado? Eu acho que, sinceramente, essa guerra, ela tá fadada ao fracasso. Ela não vai ter fim. Basicamente, ambos os lados se favorecem muito dessa guerra. Como eu falei pra vocês, um lado acaba ganhando financeiramente, que é o tráfico de drogas, e o outro politicamente, né? Fazendo essa política do medo. Eu falei pra vocês do caso do delegado, que combatia política, o tráfico de drogas. É uma parada que eu esqueci de falar na hora. A política do medo, cara, você faz a todo momento, cara. Todo momento. A gente vê lá a caminhão do PT passando aqui. Vai acabar com o Bolsa Família, o caralho é 4, se ela sair. Tem o desarmamento que foi feito lá em cima da política do medo de gigante, sabe? Isso aqui no Brasil, mas na verdade do mundo, cara, a política do medo é a que mais se usa, cara. É a que mais se usa pra conseguir dominar a população mais simples. Albino, eu vejo que nesse momento até a população mais rica também, sabia? Sim, sim. É porque, cara, com medo você domina a pessoa, cara. Com uma pessoa com medo, ela aceita tudo, porra. O que eu acho legal, que a gente até zoa aqui... O Albino, contextualizando, ele é a favor da legalização das armas, né? Que todo mundo use, né? Tá, vai. Não vou zoar você. Eu vou zoar os caras que usam... É porque, tipo assim, você fala legalização, parece que eu quero que todo mundo tenha arma. Não é bem assim, não. Não, tá bom. Não é bem assim, galera. O Albino, ele tem restrições. É só pra falar um pouco mais rápido. O cara que geralmente defende o porte de arma pra geral, ele mete a seguinte coisa. Foi o que até a gente tava usando esses dias. Ah, não tinha Coca-Cola na padaria. Se eu tivesse uma arma, isso não aconteceria, né? Ou o cara que é contra as drogas. Ah, se a gente acabasse com as drogas e os traficantes, não teria essa violência. Como se as pessoas vivessem só disso. A gente vê aí o Tropa de Elite, quando a gente tem a incursão da polícia pra dentro das favelas. De onde que os caras vão começar a tirar dinheiro? De gás, de internet gato, de TV a cabo gato... Sabe, então, exatamente isso. O Albino falou de um lance interessante. Albino não, foi tu, né, Bigode? Falaste Foi Tropa de Elite. Foi, da questão dos milicianos, basicamente. Não foram os traficantes. Os milicianos tomaram conta das favelas depois que houve aquela ocupação toda, as instalações da UPP. E houve a militarização ali, basicamente, das áreas. Com a militarização... Isso também, de uma certa forma ou de outra, ajudou meio que no crescimento das milícias ali. E as milícias, basicamente, se favoreceram muito, começaram também, de certa forma, da mesma forma que os traficantes faziam também, ajudar muito também a população, fazendo o Sky Gato, entregando gás de cozinha, entregando bujão de água e tudo mais, a preços mais acessíveis e tudo mais. Justamente para, ao mesmo tempo, tentar ganhar respeito da população, ao mesmo tempo também dizer, olha, nós é que dominamos agora essa parte aqui e vocês estão sobre as nossas ordens. Se vocês pisarem fora da linha, é chumbo, é tiro, é bala, basicamente. Que é basicamente isso, assim, em resumo, né? A gente falou um pouco do filme, a gente quis dar mais um contexto, assim, em cima do problema que o filme trata, né? Apesar de ter contado spoiler pra caralho, né? O grande lance aí pra gente finalizar, né? Até pra não ficar maçante pros ouvintes, que foi um podcast que a gente saiu mais pela culatra aí, né? Foi uma coisa mais séria. Vocês acham que... Assim, já deu pra entender, acho que eu já sei a resposta de vocês, mas qual seria realmente a solução pro Brasil? A gente tomar o viés do Mujica, fazer o que foi feito aqui, ou não? Continuar essa guerra aí, onde a gente vê que ambos os lados perdem. Pode dar sua opinião, Walter. Vai, depois eu falo. Eu acho que a solução parte daquilo que o Cristóvão Buarque fala. Que eu não gosto muito do Cristóvão Buarque, mas ele tem razão nisso. Que é educação, velho. Basicamente, você tem que educar as pessoas, tem que ter uma educação de base. Inclusive, tem até um projeto de lei do Romário para tentar ensinar nos ensinos fundamentais as noções de direito constitucional, que eu acho excelente, cara. Se as pessoas tiverem noção dos direitos que elas estão resguardadas, dos remédios constitucionais, tá de boa, cara. Nunca mais as pessoas vão se deixarem, serem reprimidas, alguma coisa desse sentido. Eu acho que a solução, basicamente, é educação de base. Você educar as pessoas, dizer, olha... Você tem que descriminalizar por esses motivos, você tem que tratar a questão das drogas não como problema de segurança pública, mas sim como problema de saúde, sabe? há muita gente viciada nas drogas, a gente tem que entender também o contexto da sociedade, tudo mais, para depois partir nessas práticas de regulamentação das drogas, de não, obviamente, dizer que agora as drogas vão ser legais, muito pelo contrário. É, como eu falei, é tratar droga como problema de saúde e não problema de segurança pública, porque senão vai ser sempre esse mesmo problema, essa mesma problemática de polícia pegando bandido, um atirando no outro e um se beneficiando direto e indiretamente do outro. Eu não sou hipócrita, que nem nego, que nem um eixo dizem que tem que liberar maconha, tem que proibir arma, tem que liberar arma e proibir maconha. Eu sou a favor das duas coisas. A diferença é que é a seguinte: liberação de arma, a gente já tem precedente no Brasil, porque já tinha. Foi liberado por muito tempo, tá ligado? Então eu acho que sim, pode se liberar agora, se fosse o caso. Já a liberação das drogas, cara, eu acho que tem que se investir muito em educação, em saúde, como o Walter falou, e em segurança pública, sim. Educação, porque as pessoas se conscientizem do que é uma droga. Saúde, porque o viciado vai ter problema, vai precisar de tratamento. E segurança pública pra conter o... Como posso falar? Caralho, agora a palavra fugiu mesmo. Os problemas que vão surgir depois dessa política, seria isso? Exatamente. Até um ponto que o Albino falou, eu não sou contra a segurança pública. Eu tô dizendo que eu acho que a gente tem que tratar o problema das drogas muito mais pelo viés da saúde do que pela segurança pública, que a gente tá vendo muito o contrário hoje em dia. Eu acho isso, né? Eu acho que sim, tem que se liberar tudo, porque essa porra de liberar um e proibir o outro é babaquice. Tem que liberar tudo. Se o cara quiser encher o cu de pó, o problema é dele, porque ele não pode encher meu saco, tá ligado? Albino, essa sutileza, cara. Adoro isso, cara. O convidado sai e fica sutil, filho da puta. Eu não sei, pô, não posso... Tem que ser... É pior que, tipo assim, eu conheço o cara. Se eu conhecesse mais o cara, pode me soltar. Mas bem, então eu acho isso, tá ligado? Eu acho que cada um faz o que quiser da sua vida e foda-se. Cara, eu achei importante, assim, tudo que vocês falaram, né? Infelizmente, o nosso convidado, como eu disse, teve um problema com a internet aí, igual o Keno, ficaram sem internet. O grande lance é o quê, né? O Walter tocou num tema muito interessante, né? Eu faço direito, né? Eu acho interessante também o ensino da Constituição nas escolas, mas eu posso dizer uma coisa pra vocês? Eu tenho um colega com besteira, eu não sei se realmente seria uma solução, né? Se fosse bem ensinado pra criançada e tudo mais, acho que a gente teria uma melhoria, mas não é uma solução realmente, porque o quanto que eu vejo das pessoas, às vezes, em sala de aula, sabe, apoiando o Bolsonaro, acho que as pessoas têm direito de defender o que querem, mas, assim, apoiando coisas que o Bolsonaro diz, de pena de morte e tudo mais, quando o direito é uma ciência que a gente tem que ver o melhor para a população, como o Walter falou várias vezes no podcast, né? O Estado democrático de direito, a gente não pode sair resolvendo tudo do jeito que a gente quer, é juiz tomando decisão do jeito que ele quer, o delegado tomando decisão do jeito que ele quer. O Bruno deixou bem claro isso aqui, a gente tem que ser pautado pela lei. Ela sendo ruim ou não é o que a gente tem, né? Óbvio que a gente vai lutar contra a lei quando ela estiver ferindo os princípios constitucionais que são universais. A liberdade e a segurança e entre outras coisas. Mas essa é a lei que a gente tem pro país. E se essa é a lei, a gente vai seguir ela, né? Eu acho que a solução, eu não tenho nem o que falar, é o que os colegas falaram, né? A gente tem que melhorar muita coisa, mas pra gente chegar no que eles falaram, a gente tem que melhorar muita coisa nesse país ainda. Pra gente melhorar a saúde pra um dependente químico, a gente tem que melhorar inicialmente a saúde pra todo mundo, né? Se eu não tiver enganado, a gente tem um hospital aí no Rio que parece que vai fechar porque não tem dinheiro. Não, é vários, né? É hospital, é escola, é a porra inteira vai fechar nesse estado, inclusive, porque puta que pariu, né? O governador enfiou o dinheiro no cu, só pode. Inclusive tá acontecendo isso aqui também em Belém, cara. Vários hospitais, vários prontos-socorros fechando porque simplesmente o governo não tem dinheiro em caixa, não quer investir nisso, basicamente, e a população fica aí, a Deus dará. Exatamente. Dá até vontade, eu tô com essa mania de... Mas não se preocupem, o que mais tem de... Mas não se preocupem, na véspera das eleições pode ter certeza que eles vão colocar uma iluminação dentro da cidade, exatamente. Aqui no Rio, estão construindo elefante branco a cada esquina, maluco, a cada esquina. Tô ficando revoltado com essa porra já, mano. O que eu acho interessante, sabe o que é? Parece que eles querem dar motivo. E isso é isso, o Bigode aprendeu há pouco tempo. O Estado permite que certas coisas sejam privatizadas, mas parece que eles querem parece que eles querem arranjar motivos pra privatizações, sabe? De coisas que não tem que ser privatizadas. privatizadas. Imagina a saúde no Brasil privatizada, hein? Porra. A merda talvez não, que vá não, ser. Olha só, pode privatizar, mas eu vou querer uma redução de pelo menos 40% dos meus impostos, porque senão vai ficar louco o bagulho, maluco. Vai ficar louco, né? Eu, não, você e é... o Walter correndo pela rua de xiringue, né? Porque o resto da população lance, vai estar... O lance não é nem a questão da privatização. O lance é que faz a privatização e os serviços não melhoram absolutamente nada. E os impostos aumentam. Vocês terem uma ideia... E os impostos aumentam. Isso eu acho impostos... que eu fico muito bolado. Exato. Essa é a questão. Olha, eu na semana passada fui levar minha mãe, que estava gripada. Ela estava com febre alta e cacete na Unimed. E a gente ficou 1 a 2 horas esperando o atendimento. E não tinha médico. Basicamente, a gente foi atendido pelos enfermeiros de lá. Pra vocês verem a condição que tá. Ô, Walter, me desculpa, na moral. Tu foi burro também. Era mais fácil tu vir pro Rio e diagnosticar tua mãe com virose. Ah, tá. Pegar uma ponte aérea de 4, 5 horas, né? Né? Porque, não, ia esperar muito menos. Nossa, e é isso aí. Você paga um serviço que é R$450, R$460. Você paga 2 vezes, porque tu paga imposto... E paga o privado, exato. Não funciona nenhum nem outro. A gente tá com uma... Parece que é tudo uma questão... É tudo virou prostituição, né, cara? Sim, cara. Tá tudo prostituído nesse país. Mas, cara, é o que eu digo. Uma vez o Walter e outras pessoas falaram pra mim, mas é por isso que eu digo. Os intelectuais, quando eu digo dos intelectuais, eu não quero botar a culpa neles. Eu não tô falando que a gente precisa da voz deles. Porque, infelizmente, a gente não tem voz. Eu, Walter, Albino... Kenô, né? A gente ainda, infelizmente, a gente não é formador de opinião, né? Apesar da gente, nós sermos formadores de opiniões, a gente ainda não tem um público muito grande, né? Diferente aí de alguns youtubers que falam merda pra caralho e não trazem uma solução, um bate-papo legal como esse. Depois de tanta descontração. Olha só, ninguém citou nome, se eu cito eu, foda-se. Segue em frente. É isso aí, Albino. Uns youtubers aí da vida, né? Porra, a gente depois de várias descontrações aí, vários podcasts, a gente decidiu fazer esse podcast mais sério. Nosso primeiro badernista, posso assim dizer, né? Porra, galera, é seguir em frente pra luta, essa é a solução, né? Acho que essas são as Olha só, não foi eu que falei em luta armada aqui, foi o Bigode. Foi o Bigode. Botem a culpa no Bigode. Não se preocupem, não se preocupem, tudo vai melhorar porque Satã vai assumir a presidência e o Ministério de Satã só vai ter emissários seus. Satã tá não com meio metro de pica no cu, vai vendo. Eu tava rodando 1 por 1. É. Exatamente. Inclusive, o ministro de Ciência e Tecnologia, que tá cotado, vai ser um emissário da Igreja Universal. Vai ser uma coisa de Deus, não, né, não, Val? Não, mas vamos esperar, né? Porque vai aqui, né? Do jeito que a situação tá, capaz que ela ser um bom ministro. Né? Vamos ver. Eu não sei nem porra eu também nenhuma. Acho, né? Mas vamos esperar. Galera, é aquilo. Acho que o recado aí foi dado. Essas foram as considerações finais. Eu sou o Bigode. Esse foi um podcast sobre um pouquinho de sicário e tráfico de drogas e tudo mais. Eu sou o Bigode. O próprio podcast, né? É uma droga. O próprio podcast é uma droga, né? Nós tivemos a presença aí do nosso convidado. Vou citar ele, que infelizmente ficou sem internet. Bruno Gilabert, professor de Direito Penal da Estácio de Sá. Meu professor e delegado de polícia. Tivemos na mesa Albino Moreninho. Oi? Tivemos Volta ao Supermercado. Presente, mamãe. E tivemos o Kenô. esse é o Kenô rindo, galera. E beijo, Kenô. E muito obrigado, um beijo, um abraço. Fez falta. Um beijo, um abraço e tchau. isso aí, galera. Vamos para os recadinhos, né? Os de sempre. É, gostaria aí de ressaltar, eu gostaria de mandar um beijo, né, pra galera aí do Noeba Nota. Não é Noeba Nota, né? Noeba Cash. Lamentáveis, né, galera? Porra, porra, adoro vocês. É isso que eu queria falar, né? Vou me adiantar aí, teremos um podcast o Bigode convidado. Sobre o quê? Convidar o Bigode pra um podcast nos Lamentáveis. Adivinha qual é o tema? Não, sério, aguarda, seu pai só me ensina para o baile dos enxutos. Revolução Francesa. Ah, quase, quase. Trilogia do Nolan. Ah. Sabe que vou sair com a boca toda esfolada de tanto que eu vou chupar o pau do Nolan nesse podcast. Né? Né? Vamos checar. Meu Deus do céu, esse Bigode. Ah, é uma bichona. Mas vamos lá. Albino, algum recadinho? Sigam o Wikicast no Twitter, né? Wikicast, WCastBR, underline BR. E já sabe, né? Já sabe, né? Nudes no meu inbox, por favor. Walter, algum recadinho? Tenho. É, siga no Twitter, WCastBR, onde basicamente a gente fala as mesmas putarias que nós falamos aqui. E me siga no Twitter, @ WSupermercado, onde basicamente eu falo o que eu sempre falo, obviamente, sobre mulheres, iates, 10 mil dólares e um pouquinho de esquerdismo. É, eu sou o Bigode, siga a gente também lá no Facebook, o WeCashBR, lá onde a gente solta, entre aspas, algumas noticiazinhas aí, uma coisa ou outra, né? E sigam o Bigode no Twitter também, @ Bigode do Comissa, e mandem fotos de peru pro Albino, não precisa ser o de vocês. Mande qualquer peru pra ele parar de ficar pedindo nudes e se garantir em pegar cofrinho uma mulher real. Porra, é, um cofrinho peludo. Né? Eu já falei... Eu só tenho amigo filho da puta. Puta que pariu. Eu vou mandar foto do meu pau pro Albino, mas eu tô com vergonha porque ele vai precisar de um telescópio da NASA pra tentar enxergar. Olha, a preferência do Albino basicamente são homens estilo ursão. Tipo Jailson Mendes, Tony Ramos... Nesse estilo, gente, a gente não tá falando que são eles, tá bom? Porque a gente é muito pobre pra ter processo. É. Mas é isso aí, galera. Esse foi o Weekcast aí. Um beijo, um abraço no coração de vocês. E voltaremos com a nossa programação normal, falando a mais merda possível e deixando sua semana mais animada. Um beijo, um abraço. E antes do Bigode terminar, uma homenagem ao Keno. Quer sorvete? Um beijo, um abraço. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau, pessoal. Porque senão vai ficar louco o bagulho, mano. É o que, Albino? Que bagulho vai ficar louco, Albino? Porque senão vai ficar louco o bagulho, mano. Albino, que bagulho vai ficar louco, Albino? Porque senão vai ficar louco o bagulho, mano. Que bagulho, Albino, que vai ficar louco, me diz. Porque senão vai ficar louco o bagulho, mano. Albino, me diz que bagulho vai ficar louco, cara. Porque senão vai ficar louco o bagulho, mano. Que bagulho que vai ficar louco, Albino? Se o cara quiser encher o cu de pó, o problema é dele, porque ele não pode encher meu saco.